Oeste pra leste, butter raps. O rap and roll. Isso mesmo, destro, CW base. Chapando o globo, pancadaria. Na pancadaria de musicalidade. Os papos que sempre serve, fica sempre pra eternidade. Pra quando tu se liga, já não seja tarde. Pra quem saca, toque é e mantém fé pela arte. Na pancadaria de musicalidade. Os papos que sempre serve, fica sempre pra eternidade. Pra quando tu se liga, já não seja tarde. Pra quem saca qual que é e mantém fé pela arte. É punk, junk, funk, prato, hat, bumbo, caixa. Pensamentos pesados com o berro da guitarra. Mais um entre vários pela cidade, holograma. Como todos os problemas resolvidos pela cana no país do samba. Anarquista do estilo punk rap, investe nos moleque das fita cassete. Século 21 dessa era digital. CW base destro, uma bomba pra capital. Na moral segue o domínio do ritmo protestante alternativo independente. Difundindo alma com sangue. Somos bichos, bichos, dos lixos, braço fino. Vários packs, vários jets, caps, tags sinistro. Somos a resistência, somos o terrorismo. Louco do hospício na fuga que pula do abismo. Mente raciocínio insano, o que tu captar? Escuta essa porra e vê se tu se adaptar. Pancada nos versos que explode a cabeça. Poesia todo dia inspira, me dá clareza no que penso, no que falo. Assim me sinto digno. Se eu digo eu faço, eu não brinco em serviço. Na pancadaria de musicalidade. Os papos que sempre fizer, fica sempre pra eternidade. Pra quando tu se liga, já não seja tarde. Pra quem saca qual que é e mantém fé pela arte. Na pancadaria de musicalidade. Os papos que sempre fizer, fica sempre pra eternidade. Pra quando tu se liga, já não seja tarde. Pra quem saca qual que é e mantém fé pela arte. Metrópole cabulosa onde tudo acontece. Ratos e morcegos se encontram quando anoitece. Pra cada pedido uma festa, perdido no seu raciocínio enlouquece. Pulo cada muro quando o obstáculo cresce. Injusto curso no juro, estúpido do futuro que não me desce. Tente analisar onde que você tá. Mentindo numa igreja ou falando a real não vá. Então faça de sua casa uma base militar. Não permita que te enrole nem te entregue, rapá. Tira o rima da cartola se o mágico fracassar. O espetáculo não acaba, basta só ligar o mic. Conectando skin, MC e meninos fight. Cuidado com os filhos da puta que estão na disputa desse território. Um salve pra quem tá na escuta, mantendo a conduta de ser metafórico. Não penso em recompensa, sou feliz só por viver. A caminhada é pensa, eu boto fé em você. Não basta só falar, há muito a fazer. Enquanto os falcatruas só conseguem se fuder. A rua não é tua, cê atua no cenário. Antes que tu destrua, pulando de galho em galho. Na árvore do rap, tudo que vai volta em dobro. Só espere sua vez, não faça parte do jogo. Sujo, logo mais dobrará o joelho. Não sou só isso aqui, se resistir sou mensageiro. Parte da pancadaria desde a terra de ligeiro. Pra que tudo que eu faço na vida não fique tupido dentro de um bueiro. Na pancadaria de musicalidade. Os papos que cê fizer, fica sempre pra eternidade. Pra quando tu se liga, já não seja tarde. Pra quem saca qual que é e mantém fé pela arte. Na pancadaria de musicalidade. Os papos que cê fizer, fica sempre pra eternidade. Pra quando tu se liga, já não seja tarde. Pra quem saca qual que é e mantém fé pela arte. Na pancadaria de musicalidade. Os bagulho que cê fizer fica sempre pra eternidade. Pra quando